ouro a tomo e meus braços num abraço, e na volúpia do teu beijo, meu amor, sinto meu corpo que se queima no mormaço do teu corpinho tão quente e abrasador. Quando meus lábios se descolam dos teus, suspiras fundo, diz baixinho que me amas. Fortemente aperto teu corpo ao meu, sinto pulsar teu coração, acesso e chamas. Ao cingir o teu corpinho de criança, o teu calor que conforta os meus desejos. De beijar tua boquinha não me canso, inteira viverei para teus beijos. Para teus beijos.